Luiz Fislete, November, reporte finalizado, tem um bom dia. November, Ciente, bom dia. Luiz Fislete, November, reporte finalizado. November, bom dia. Bom dia, Ciente. Solo Salvador, Webjet, Swiss, Juliet e Uniforme, reportando o término do reboque para o box número 010. Estimativo, sente, Whisky, Juliette, Whisky. Whisky, Juliette e Uniforme. Obrigado e um bom dia.